que é só pra alegrar o mal. Deixa o som tocar, que é só pra honrar o mal. Deixa o som rolar. Deixa o som rolar. Deixa o som rolar. Deixa a chuva cair, que é só pra alegrar o mal. Deixa o som tocar, que é só pra honrar o mal. Deixa o som rolar. Deixa o som rolar. Recente, quem tá descontente, nós somos a soma que nunca se vende. Veneno que deixa os pregos doentes, cê causa o subúrbio, é som consciente. Como sempre procurado e correndo avante os perigos. Nas placas de procurados, os canibais, os fugitivos. Da fuga, bandida correndo de esquina, tentando na sina. Rap bate forte por aqui, só pra dar o clima. Caô, só pra saber de onde nós vem. O subúrbio. O sol, a terra, o mar, o ar, o fogo e o vento. Tem que entender os elementos, ter conhecimento. Se o monstro é gigante, a guerra é constante, o canibal resiste. Noto falante, convoco levante, pois o rap vive. Chega de trauma, eleva a alma, calma, salva de palma, a selva é flora. Mas o subúrbio causa, é rei da fauna. Contra bop, bop, craque, ok, se os robocop, traga os naco. Então de pé firme e forte. Deixa a chuva cair, que é só pra alegrar a alma. Deixa o som tocar, que é só pra honrar a alma. Deixa o som rolar. Deixa a força do som, quase cara zica que tá aí pra tombar. Vem demandada na saraivada de rima que fortalece a batalha. Nossa taboca é blindada de conceito da quebrada. O grito da trombeta, o exército de bombeta. Nós é seita sem faceta, pra fechar na treta. E não adianta vir que não vai estar. Nossa mensagem sempre vai ecoar. O panteão dos oris me guia na rua. Sigo o saber ancestral, chama essas energias da natureza. Do supermundo natural, necosmico a sobra dos cometas. Além das lunetas, super saiyajins africano sobrepujo. Quando multiverso e seus planetas, cosmovisão elemental e sua magia, hip hopologia via rádio espiritual ou telepatia. Onda Gema já correnteza de Oxum, Exu protege na sin cruza no Aie de Olorum. Deixa a chuva cair, que é só pra alegrar. Deixa o som tocar.